No momento em que o Brasil celebrava o centenário da abolição da escravatura, a Sociedade Anti-Escravidão, com sede na Grã-Bretanha, que é a mais antiga organização de proteção dos direitos humanos, anunciou que o problema continua existindo no mundo moderno. E mais, a escravidão está aumentando. De acordo com denúncia feita pela entidade, há mais de 200 milhões de pessoas fazendo trabalho escravo ou vivendo em condições de servidão. Eduardo San Martín, do Serviço Brasileiro da BBC, apurou os detalhes. Oficialmente, não existem estatísticas sobre escravidão no mundo moderno. Isso porque a escravidão foi abolida por lei e assim os governos simplesmente não reconhecem ou registram sua ocorrência. Mas a Sociedade Anti-Escravidão da Grã-Bretanha sabe que existem pelo menos 200 milhões de escravos ou de pessoas trabalhando sob condições escravagistas no mundo. E mais, o trabalho escravo está aumentando na sociedade contemporânea. E a moderna escravidão assume diferentes formas, conforme comenta a seguir Alan Whitaker, porta-voz da Anti-Slavery Society, a mais antiga organização de proteção dos direitos humanos que há 150 anos luta pelo trabalho livre. The two largest areas, two largest types of slaves are exploited working children. As duas formas mais frequentes de escravidão são a exploração de crianças que, na idade escolar, não recebem educação e trabalham 12 horas por dia, de 6 a 7 dias por semana, praticamente sem remuneração. E trabalham porque não têm outra alternativa. E a outra forma de escravidão é o trabalho com servidão por dívida irresgatável. Estas duas formas de escravidão ocorrem principalmente na Índia e ao longo de toda a Cordilheira dos Andes, diz o porta-voz da Sociedade Anti-Escravidão da Grã-Bretanha. E Alan Whitaker, da Sociedade Anti-Escravidão da Grã-Bretanha, comenta a seguir as razões que estariam fazendo a escravidão aumentar. Two reasons. The population of the world has increased. And the other reason is that as human activities have changed, as human society has changed, há duas razões. A primeira é que aumentou a população no mundo. A outra é que as práticas profissionais mudaram, a sociedade se transformou e assim também mudou a aparência da escravidão, que só raramente envolve a compra e venda de pessoas. Agora, envolve a servidão por dívida do empregado junto ao empregador. O problema é que grande parte disto é causado por companhias multinacionais. E muitas destas multinacionais, na opinião de Alan Whitaker, lidam com mais dinheiro ou são mais ricas do que muitos países, particularmente no leste da Ásia. E finalmente, neste ano de centenário de emancipação dos escravos no Brasil, o porta-voz da Anti-Slavery Society comenta a responsabilidade da sociedade brasileira para com o grupo social sob maior risco de exploração por trabalho escravo. Os menores abandonados. Brazil has the uncomfortable position of having the largest number of street children in the world in the country and the largest number of street children in the city in Rio de Janeiro. O Brasil está na inconfortável posição de ter o maior número em um único país de crianças abandonadas no mundo inteiro. E acho que o Brasil poderia, para celebrar o centenário do fim da escravidão, fazer mais do que tomar medidas paliativas. No Rio de Janeiro, estima-se a existência de 1 a 4 milhões de crianças nas ruas. Mesmo que seja apenas 1 milhão, a cidade já tem a maior população do gênero no mundo inteiro. Em 1988, a Sociedade Anti-Escravidão da Grã-Bretanha entra no Sesc Centenário de suas atividades voltada para o Sudão, um país onde o caos político e econômico permitiu o ressurgimento das formas mais primitivas de escravidão, com meninos sendo leiloados em praça pública. Como revelam os dados recolhidos pela Anti-Slavery Society da Grã-Bretanha, o estigma da escravidão continua vivo e ativo, mais que isto, em expansão. Esta foi uma reportagem de Eduardo San Martín, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. A ideia de que a medicina psicossomática é coisa desprezível não é evidentemente unânime. Há os que confiam na infalibilidade desse tipo de tratamento. Oscar Pilagalo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC, ouviu em Londres um psiquiatra e psicanalista brasileiro que estuda o assunto e que possui opiniões muito firmes sobre os resultados desse tratamento alternativo. A medicina psicossomática trata doenças, ou melhor, doentes, que a medicina tradicional não consegue curar. Isso porque a causa da doença muitas vezes não é biológica, e sim psicológica, emocional. Aliás, é por essa mesma razão que curandeiros acabam às vezes tendo algum sucesso. Mas qual a relação entre essas formas de tratamento? Para falar sobre isso, aqui está o Dr. Adail Ivan de Lemos, psiquiatra e psicanalista que está fazendo seu doutorado sobre medicina psicossomática aqui em Londres. Qual a sua opinião sobre esse tipo de tratamento não científico, já que afinal o senhor lida com matérias que não são totalmente científicas? Embora nós não possamos afirmar a cientificidade absoluta da psicanálise nem da psiquiatria, e, portanto, não poderíamos criticar nenhuma outra forma de tratamento que também não fosse científica, o que se passa com os atendimentos que se dão diante de sistemas teológicos é que eles têm, às vezes, em função da falta de verbas do governo, em função das deficiências do atendimento na área de saúde mental e mesmo na área de saúde em geral, eles têm uma importância, quer dizer, eles funcionam como uma espécie de pronto-socorro psicológico, onde a pessoa precisa ter fé, ela precisa acreditar em algumas entidades espirituais para que o tratamento tenha efeito. Em geral, a população dos países subdesenvolvidos, como o nosso e outros países da África e mesmo da América Central, recorrem a esse tipo de curandeiros. E a psiquiatria moderna admite mesmo que a nível de prevenção primária, que esses curandeiros e esses sistemas religiosos podem ser utilizados e tem se proposto atualmente, inclusive, que os psiquiatras e os médicos façam um trabalho de esclarecimento junto aos pais de santos, junto aos curandeiros, no sentido deles mesmos fazerem a indicação dos casos mais graves que não obtiveram tratamento para o sistema convencional de saúde. Agora, nós não podemos nos iludir a respeito dos resultados terapêuticos desse tipo de tratamento, porque não sendo um tratamento médico e não levando em consideração os motivos que podem fazer com que uma pessoa adoeça ou tenha problemas psicológicos, quer dizer, quando você faz uma espécie de transplante, quer dizer, você transplanta para um problema que a pessoa tem uma determinada uma ideia supervalorizada em termos religiosos, como a ideia de Pai de Santo, quer dizer, a pessoa fica boa porque incorporou uma outra alma, um outro espírito que não é o seu, quer dizer, na verdade você faz uma prótese da identidade, quer dizer, a pessoa está melhorando não porque ela passou a se conhecer mais a ela mesma e por isso está sendo capaz de resolver os seus problemas. Ela está melhorando porque ela incorporou uma identidade que não tem aqueles problemas que ela tem e por isso ela ficou boa, entre aspas. Quer dizer, mas essa pessoa que está provisoriamente boa, ela tá, é muito possível que ela tenha uma recaída do problema original. Às vezes da mesma forma e às vezes de forma diferente do que ela vinha apresentando antes. Palavras do Dr. Adail Ivan de Lemos. Reportagem de Oscar Pilagalo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. O Centro de Cultura Luiz Freire, com sede no Recife, criou um projeto de comunicação popular que já atinge 14 comunidades na área da capital pernambucana. O centro funciona com verbas doadas no estrangeiro e agora pretende iniciar uma campanha de arrecadação de fundos no Brasil. Por este motivo, um dos funcionários do centro, Valdemar de Oliveira Neto, esteve em Londres participando de um curso promovido pela Organização Britânica de Caridade, Oxfam. Ele veio para aprender com a Oxfam, que possui vários projetos no Brasil, técnicas para campanhas de arrecadação de fundos. A colaboradora do Serviço Brasileiro da BBC, Sue Branford, conversou com Valdemar de Oliveira Neto, que começou explicando que tipo de trabalho o Centro de Cultura Luiz Freire realiza. Bom, o Centro Luiz Freire atua em três diferentes áreas. A primeira é direitos humanos, enfrentando a questão da violência urbana e da criminalidade, que é um problema público, né, no Brasil de que sensibiliza muitíssimo a população. O segundo trabalho é um trabalho de apoio às escolas comunitárias, isso é, às iniciativas populares de educação, né, para crianças e jovens e adultos nas favelas. Né, são experiências conduzidas por pessoas, né, da própria comunidade e que nós realizamos um trabalho de apoio. E a terceira área é um trabalho de comunicação popular através do vídeo. Né, e nós usamos a tecnologia do vídeo para realizar uma experiência de televisão comunitária. E como é que funciona a televisão comunitária? É uma televisão de rua, nós produzimos um programa por mês, e este programa é um programa de variedades, com diferentes assuntos. Ele é levado às comunidades, né, comunidades determinadas, todos os meses nós voltamos àquelas mesmas comunidades, e o programa é mostrado através de uma grande tela, numa praça, na praça pública, né, ao céu aberto. E o público gosta? O público adora. Né? Eu acho que a TV Viva hoje já faz parte da vida de 14 comunidades. Nós temos não fazemos nenhum tipo de divulgação e todas as apresentações nós temos cerca de 500 pessoas, de 500 ou mais pessoas na praça, participando da atividade. E qual tipo de assunto? Descreve um desses programas. O programa da TV Viva, o programa básico, a estrutura básica do programa, é um programa de uma hora, dividido em seis diferentes partes. Então, o programa começa com uma parte infantil, né, um programa voltado para o público infantil que assiste o programa. Depois tem um noticiário, com notícias da comunidade e notícias, em geral, do Estado, mas que interessa a população das comunidades. Um programa sobre saúde da mulher, um programa dirigido especificamente à questão da saúde da mulher. Depois, há um programa de humor, mas tratando um tema muito sério, geralmente um tema de relevância política e social, mas que é tratado com muito humor e com uma grande participação popular na feitura do programa. Depois há um documentário mais sério, um documentário mais, né, realizado na forma tradicional, abordando todos os aspectos de um determinado assunto específico. E, no final, é um programa musical ou cultural com grupos, né, da própria região. Então, é um programa de variedades, extremamente movimentado, produzido com as comunidades, há uma participação das comunidades na elaboração do programa, eles são os artistas. Né? Nós dizemos que a TV Viva, o slogan da TV Viva é a sua imagem, né? A imagem da própria população refletida na televisão. Valdemar de Oliveira Neto, do Centro de Cultura Luiz Freire de Pernambuco, entrevistado em Londres por Sue Bramford, numa reportagem do Serviço Brasileiro da BBC. Na Grã-Bretanha, como em muitas outras partes do mundo, há um esforço permanente para reduzir a burocracia. Esse esforço se apoia em grande parte na tecnologia moderna. Mas, como João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC, andou examinando, a campanha não parece fadada a dar certo. Quem acha que os escritórios e as repartições públicas vão ficar livres da papelada, trabalhando que nem agência de viagem, com tudo organizadinho na memória do computador, que registra tudo, informa tudo na telinha, quem pensa isto está também mal informado. A razão é que uma velha tecnologia de correspondência impressa está se modernizando de tal forma que, num futuro muito próximo, os serviços de entrega rápida e até o telex serão coisas do passado. E a papelada continuará circulando mais até do que nunca. Só que não pelas mãos do mensageiro ou do carteiro, mas via telefax ou facsímile. Uma máquina que, tal como o computador, está se tornando uma necessidade de todo mundo que trabalha com um olho no relógio. Os jornalistas, por exemplo, sabem muito bem quanto custa o serviço de telex. E sabem mais ainda que é um risco querer economizar confiando na eficiência dos serviços de entrega rápida. A emenda pode sair tão cara quanto o soneto, sem nenhuma garantia de que chegue a tempo de sair publicada. Em relação aos serviços internacionais de entrega rápida, o facsímile custa a metade e faz o trabalho em apenas 20 segundos. Hoje em dia, empresários, corretores de ações, advogados, executivos internacionais, todo mundo está usando o fax. Nos Estados Unidos, os escritórios de advocacia já aceitam as cópias fax como se fossem originais. Então, se alguém está comprando uma propriedade na Califórnia e mora em Nova York, os documentos de compra e venda podem ser assinados em questão de minutos, um processo que levaria semanas pelo correio e que custaria muito dinheiro e tempo se os interessados tivessem que viajar de uma costa a outra dos Estados Unidos para fechar o negócio. Os grandes hotéis hoje já oferecem máquinas de facsímile aos seus hóspedes, quando antes ofereciam apenas o telefone e, quando muito, o telex. Não que as pessoas já estejam enviando cartas de amor pelo fax, mas já se prevê que essa tecnologia vai obrigar uma mudança drástica nos serviços postais. O fax envia pelo telefone cartas, fotografias, documentos de qualquer espécie, mapas, enfim, é uma tecnologia que copia do lado de lá aquilo que você tem em mãos do lado de cá. Um escocês inventou o fax na metade do século passado. Os alemães aperfeiçoaram a invenção na década de 20. E agora, como não poderia deixar de ser, os japoneses estão ganhando dinheiro com a nova onda. É isso aí. Este foi João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Os dois canais comerciais da televisão britânica promoveram recentemente uma campanha popular para arrecadar dinheiro a fim de ajudar a instituições de caridade, que rendeu 22 milhões de libras, mais de 40 milhões de dólares, em pouco mais de 24 horas. A conhecida generosidade dos ingleses não se manifesta apenas na ajuda aos seus semelhantes. Na verdade, ela costuma se manifestar de forma mais acentuada na ajuda aos irracionais, como constatou João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC. É muito comum, na Inglaterra, as pessoas darem dinheiro para a Sociedade de Proteção aos Animais. Ficou famoso aqui o caso de Dorothy Walker, uma mulher de 80 anos, que deixou cerca de 2 milhões e 700 mil libras para uma Sociedade de Proteção aos Direitos Animais. Houve outro que deixou quase 7 milhões de libras, cerca de 2 bilhões e meio de cruzados, para sociedades de proteção aos gatos. Seus parentes não viram nem sombra do dinheiro. Não que casos como esses ocorram todo dia, mas para o ouvinte ter uma ideia de como são comuns as doações de dinheiro para os animais, uma sociedade muito conhecida, a Real Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra Animais, recebeu só no ano passado mais de 12 bilhões de libras. Junto com a Liga de Proteção aos Gatos e outra sociedade que cuida dos animais doentes, as três receberam no total quase 19 bilhões de libras. No entanto, a sociedade que cuida de prevenir a crueldade contra crianças e outras sociedades assistenciais infantis receberam ao todo bem menos do que isso, cerca de 17 bilhões e meio de libras, quase 2 bilhões a menos. Crueldade por crueldade? A sociedade que protege os animais recebeu em doações cerca de 9 bilhões a mais do que a sociedade que protege as crianças. Em outras palavras, os ingleses preferem dar dinheiro para o bem-estar animal do que para o combate aos abusos sexuais e outras crueldades cometidas contra crianças. O tal senhor que deixou toda a sua fortuna para os gatos possuía mansões e quadros famosos que agora vão ser leiloados para as três sociedades que zelam pelo bem-estar dos gatos. João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. E agora, um sucesso da música pop na Grã-Bretanha. I don't want half-hearted love affairs. Need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. If too many people take second best, well, I won't take anything less. It's got to be, yeah, perfect. Young heart. Perfect. Com o grupo Fairground Attraction, música que conquistou a parada de sucessos londrina. Trata-se do primeiro grande lançamento da banda formada por Ed Ryder e Mark Nevin. Aliás, se vocês ainda não notaram, Ed, apesar do nome, é uma moça. O Fairground Attraction foi formado há 3 anos e desde então vem fazendo apresentações ao vivo. O sucesso atual, Perfect, estará no primeiro LP do grupo, The First of a Million Kiss, a ser lançado ainda este mês. E enquanto aguardamos o lançamento do LP, vamos conferir o som do grupo com mais um trechinho de Perfect. Now I'm determined, I'm gonna get it right.